Bom dia, amigo ouvinte da Universitária FM. Os acordes iniciais de Maringá, composição de Jober de Carvalho, tocada pelo cavaquinho de Valdir Azevedo e seu regional, anunciam que começa mais um programa da nossa série Sempre aos Domingos. Sempre aos Domingos tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio Assis Lima e José Raimundo Lustosa. E hoje, no Sempre aos Domingos, as vozes de Isaurinha Garcia e Nelson Gonçalves. Pois é, pegamos aí dois grandes cantores da música popular brasileira do passado, que são contemporâneos. Antônio Gonçalves Sobral. O Nelson Gonçalves nasceu em 26 de junho de 1919 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 18 de abril de 1998, no Rio de Janeiro. Nelson Gonçalves gravou seu primeiro disco em 1941 com o samba Sinto-me Bem, de Ataúfo Alves, que já garantiu ao Metralha um relativo sucesso na música popular brasileira. No mesmo ano, em 1941, também Isaurinha Garcia gravou seu primeiro disco. O nome de batismo dela é mesmo Isaura Garcia. Nasceu em 26 de fevereiro de 1919 em São Paulo e faleceu em 30 de julho de 1993, também em São Paulo. Isaura Garcia gravou seu primeiro disco em 1941, como eu falei, com o choro Chega de Tanto Amor, de Mário Lago, e o samba Pode Ser, de Geraldo Pereira e Marino Pinto. De lá para cá, escreveu definitivamente também seu nome na música popular brasileira e chegou a gravar algumas músicas em dueto com Nelson Gonçalves. Pois é, então dito aí um pouco de cada um dos nossos enfocados de hoje, vamos começar com Nelson Gonçalves cantando pra gente a valsa A Saudade é um Compasso Demais, composição de Roberto Martins e Mário Rossi. Depois, Isaura Garcia canta pra gente o samba choro Adivinha Coração, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E no final do bloco, o dueto vocal de Nelson Gonçalves e Isaurinha Garcia, composição Dona Rosa, de Aloísio e Armando Silva Araújo. Vamos ouvir Isaura Garcia, começando com Nelson Gonçalves. Valsa da vida, melodia de raro esplendor, baile de sonhos na divina mentira do amor. O teu encanto sempre diz nos acordes finais, dança que a vida é uma valsa e a saudade é um compasso demais. Vivo a chamar um coração para pulsar bem pertinho do meu e consolar a solidão do triste sonho que a sorte me deu. Se este amor encantador não escutar os meus olhos, repetirei que a vida é uma valsa e a saudade é um compasso demais. Chamar um coração para pulsar bem pertinho do meu e consolar a solidão do o triste sonho que a sorte me deu. Se este amor encantador não escutar os meus olhos, repetirei que a vida é uma valsa e a saudade é um compasso de adivinhe, coração, a quem é que estou amando, de quem é que estou gostando, por quem é que estou sofrendo. Adivinhe, coração, adivinhe se é capaz, que a saudade não me deixa, vê se atende a minha queixa, que eu não posso. Adivinhe, coração, a quem é que estou amando, de quem é que estou gostando, por quem é que estou sofrendo. Adivinhe, coração, adivinhe se é capaz, que a saudade não me deixa, vê se atende a minha queixa, que eu não posso mais. Não é possível ter amores sozinhos. Era preciso que eu tivesse outros tantos amores, porque um só não é capaz de abrigar tantos afetos. Amo tanto a tanta gente, tenho tantos prediletos. Porque um só não é capaz de abrigar tantos afetos. Amo tanto a tanta gente, tenho tantos prediletos. Você não vê que eu estou emagrecendo, perdendo os quilos. Por quê? Paixão por você. Não pode ser, não acredito que você emagreça. Já estou é perdendo a cabeça. Deus do céu. Já nem uso chapéu. Seu João, por favor, não assista. O amor da mulher é preguiça, não é? Ah, isso é. Quando pega querer sair do lugar, estou querendo é querer. Mas, seu João, tenho medo. Tem medo de quê? Dona Rosa, estou caído por você. No casamento eu vou me vestir. De quê? De babado. Eu meto lá o meu fraco engomado. Meu Deus, que prestança vai ser. Mas seu João, olha bem o que está armando. Eu juro que estou te amando. É, porque se não está, que tem? Vai ter. Dona Rosa, o que é seu João? Você não vê que eu estou emagrecendo, perdendo os quilos. Por quê? Paixão por você. Não pode ser. Não acredito que você emagreça. Já estou é perdendo a cabeça. Deus do céu. Já nem uso chapéu. a querer, sair do lugar que estou querendo a querer. Mas, seu João, eu tenho medo. Tem medo de quê, dona Rosinha? Estou caído por você. Ouvimos com Nelson Gonçalves a valsa A Saudade é um Compasso Demais, composição de Roberto Martins e Mário Rossi. Depois Isaura Garcia interpretou Adivinha Coração, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E no final do bloco, o dueto vocal de Nelson Gonçalves e Isaura Garcia, composição Dona Rosa, de Aloísio e Armando Silva Araújo. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM, especial com as vozes de Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Já lembramos para você, daqui a pouquinho às 8h30, o programa do Nireis, Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis e o seu arquivo de cera, todo domingo de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, sempre ao vivo com músicos cearenses tocando para você, programa Brasileirinho todo domingo de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde, o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira, Memória 107, todo domingo, 2 da tarde, na programação da Universitária FM. Vamos continuar nós sempre aos domingos com o Metralha Nelson Gonçalves. Ele interpreta pra gente, de Raimundo Chaves e Jota Cabral, Não Sou Feliz nos Amores. Depois, Isaura Garcia, Amor Impossível, composição de Augusto Mesquita e Jaime Florence. E a última do bloco, volta Nelson Gonçalves e canta pra gente Coração, samba de Jorge de Castro. Segues por outros caminhos, vivo sem os teus carinhos, e a outro vais ofertar. Acesos pelos ciúmes, meus olhos são vagalumes, loucos a te acompanhar. Despece a minha esperança, saí da tua lembrança, coração que não me quer. Não sou feliz nos amores, prantos, mágoas e dores, por causa de uma mulher. Segues para outro abraço, nem olhas este palhaço, a quem dizias amar. Pela tua falsidade, nasce mais uma saudade, que vai comigo morar. Minha esperança, saí da tua lembrança, coração que não me quer. Não sou feliz nos amores, prantos, mágoas e dores, por causa de uma mulher. Segues para outro abraço, nem olhas este palhaço, a quem dizias amar. Pela tua falsidade, nasce mais uma saudade, que vai comigo morar. adoecer. Ela é uma ilusão, coração. Quanta loucura tens feito nestes 20 e tantos anos que tens morado em meu peito. A minha vida até agora tem sido um amargo castigo. Até parece que eu tenho dentro do peito inimigo. Coração, não vês que pouco a pouco ela me mata? Responde, coração, tu és meu amigo, ou amigo dessa ingrata. Até parece que eu tenho dentro do peito inimigo. Coração, não vês que pouco a pouco ela me mata? Responde, coração, tu és meu amigo ou amigo dessa ingrata? Coração, tenha coração, já cansei. Ela é uma ilusão, coração. Quanta loucura tens feito nestes 20 e tantos anos que tens morado em meu peito. Ouvimos com Nelson Gonçalves, de Raimundo Chaves e Jota Cabral, Não Sou Feliz nos Amores. Depois, Isaurinha Garcia interpretou Amor Impossível, composição de Augusto Mesquita e Jaime Florence. E no final do bloco, Metralha Nelson Gonçalves cantou pra gente Coração, samba de Jorge de Castro. Programa sempre aos domingos, especial com Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Agora, mais uma vez, o Metralha Nelson Gonçalves cantando pra gente Quando a Saudade Vier, composição de Cardoso Silva e Luiz Esquiavo. Depois, Isaura Garcia interpreta Não Era Adeus, de Arivelto Martins e Cícero Nunes. E no final do bloco volta Nelson Gonçalves e canta pra gente Ninguém Vai Ouvir Meus Ais, samba de Jota Cascata. Vamos ouvir, começando o bloco, Nelson Gonçalves. Querida, quando a saudade vier bailando tremente pela existência, de longe unidos pela saudade, mulher, falaremos de amor com insistência ao piano. Agora toca a mais linda música que nos é dado ouvir. Alma se dilata perante suave melodia, e a música irá aos pés de Deus. Toca, os teus dedos de ouro fazem magia de enviar ao céu a trêmula canção. Toca como se as notas fossem sons de ouro e prata, tocando ao pôr do sol. Ave Maria, estás, fossem sons de ouro e prata tocando ao pôr do sol. Ave Maria. Eu bem dizia que não era Deus aquele aperto de mão que você me deu, tantos meses separados pra depois você voltar. Tanto pranto derramado, não devemos mais brigar. Eu bem dizia que não era Deus aquele afeto de mão que você me deu, tantos meses separados pra depois você voltar. Tanto pranto derramado, não devemos mais brigar. Que você sentiu falta de mim, se você sentiu saudade, juro que também senti. Se você sofreu bastante, imagine o que eu sofri. Sentiu saudade, juro que também senti. Se você sofreu bastante, imagine o que eu sofri. Eu bem dizia que não era Deus aquele aperto que você me deu, tantos meses separados pra depois você voltar. Tanto pranto derramado, não devemos mais brigar. Para ouvir os meus doridos ós, Deus sereno e justiceiro, faz-me um favor derradeiro, quero ter a consciência em paz. Sou culpado, na verdade, de toda a infelicidade, mas não pensei no que fiz. Quem erra e se condena não merece ter a pena de viver sempre infeliz. Certas coisas acontecem que nem se pode explicar. Por que foi que nós brigamos se eu não queria brigar? Hoje estamos separados, cada qual sofrendo mais, vivendo bem desgraçados, ninguém vem ouvir meus ais. Na verdade, de toda a infelicidade, mas não pensei no que fiz. Pois quem erra e se condena não merece ter a pena de viver sempre infeliz. certas coisas acontecem que nem se pode explicar. Por que foi que nós brigamos se eu não queria brigar? Pois estamos separados, cada qual sofrendo mais, vivendo bem desgraçados, ninguém vem ouvir meus olhos. Ouvimos com Nelson Gonçalves, de Cardoso Silva e Luiz Schiavo, Quando a Saudade Vier. Depois, Isaurinha Garcia cantou Não Era Deus, composição de Erivelto Martins e Cícero Nunes. E a última do bloco que você ouviu foi o samba Ninguém Vai Ouvir Meus Ais, composição de Jota Cascata, nas vozes de Nelson Gonçalves. Programa sempre aos domingos, especial Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Vamos a um breve intervalo, voltando logo em seguida. Universitária FM, a sintonia da terra. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. O Brasil já está ligado, uma alegria geral. Pelas ondas do rádio, transmitindo a emoção. Do Oiapoque ao Chuí, em cada canto, em cada coração. Ia, ia. Na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Universitária FM se une à rede nacional com as rádios EBC e traz para você a transmissão ao vivo dos jogos. Você confere também uma programação especial com cobertura jornalística completa antes e depois das partidas. Não perca! Rádios da empresa Brasil de Comunicação em rede nacional, levando o melhor da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. O curso de avaliação de imóveis do Cetred capacita os corretores de imóveis para desenvolverem atividades de avaliadores, peritos imobiliários e judiciais, possibilitando seu registro no Cadastro Nacional. Inscreva-se. Informações 3214-8200. Universitária informa. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cresceu 21,6% entre 2013 e 2014, alcançando 8,7 milhões de estudantes. Com a adesão ao SISU de mais três instituições, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pernambuco, praticamente todo o sistema federal de ensino usa a prova como forma de avaliação. O aumento foi geral em todos os estados, mas o impacto maior foi registrado nas instituições federais que aderiram neste ano ou que passarão a integrar o SISU no ano que vem. Já estamos de volta com o nosso programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Hoje especial com Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Sempre aos domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa e Assis Lima. Aí a grande Isaurinha Garcia, o nome de batismo dela, Isaura Garcia. Nasceu em 26 de fevereiro de 1919 em São Paulo e faleceu em 30 de julho de 1993, também em São Paulo. Isaura Garcia gravou seu primeiro disco em 1941 com o choro Chega de Tanto Amor, de Mário Lago, e do outro lado, o samba Pode Ser, de Geraldo Pereira e Marino Pinto. De lá para cá, escreveu definitivamente seu nome na música popular brasileira. Em 1941, também foi o ano que Nelson Gonçalves gravou sua primeira música. O nome de batismo dele, Antônio Gonçalves Sobral. Nasceu em 26 de junho de 1919 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 18 de abril de 1998, no Rio de Janeiro. Como eu falei, Nelson Gonçalves gravou seu primeiro disco em 1941 com o samba Sinto-me Bem, de Ataúfo Alves, que já conseguiu um relativo sucesso na obra do metralha Nelson Gonçalves. Vamos ouvir mais uma vez Nelson Gonçalves cantando pra gente a valsa Dorme Que Eu Velo Por Ti, de Roberto Martins e Mário Rossi. Depois Isaura Garcia, Não Faças Caso Coração, composição de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. Na sequência volta Nelson Gonçalves e canta pra gente Quando Voltares, composição de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. Thank you. a flor que nasceu, floriu e morreu no triste jardim do meu coração. Dorme que eu velo por ti, sob o véu muito azul do céu. Sonha que eu quero beijar o luar do teu olhar. Dorme que eu velo por ti, um pouquinho de dois a quatro ou seis. Coração, acalma sua dor, ainda de chegar a sua vez. Nosso barracão, os cordas novas do meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. Mandei pintar o nosso barracão, cordas novas no meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. E todas as noites juntos estaremos sonhando ao vê-las. Ornamentar nossos sonhos, nós teremos um punhal de estrela. As noites juntos estaremos sonhando ao vê-las. E para ornamentar os nossos sonhos, nós teremos um punhado de estrelas. Mandei pintar o nosso barracão, cordas novas no meu violão. Quando voltares para o meu carinho, vou jogar flores pelo teu caminho. Ouvimos com Nelson Gonçalves, de Roberto Martins e Mário Rossi, Dorme que eu velo por ti. Depois Isaura Garcia interpretou Não faças caso, coração. Composição de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E a última do bloco, Metralha, Nelson Gonçalves, Quando voltares. Samba de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM, especial com Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Lembramos a você mais uma vez, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical nireis, e o seu programa Arquivo de Cera, todo domingo, de 8h30 às 10 da manhã. De 10 a meio-dia tem o programa Brasileirinho, sempre ao vivo com músicos cearenses tocando para você. Programa Brasileirinho, todo domingo, de 10 a meio-dia. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes. 1 da tarde, Antologia da Música Popular Brasileira com Everardo Sobreira. E 2 da tarde, o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Vamos continuar sempre aos domingos com Nelson Gonçalves, música de Oswaldo França e Orlando Monello, Se Eu Pudesse Um Dia. Depois, Isaura Garcia canta pra gente Nego, samba de Oswaldo Moles e Hervé Cordovil. No final do bloco, volta Nelson Gonçalves e canta pra gente Seus Olhos na Canção, composição de Marino Pinto e Valdemar Gomes. Vamos começar o bloco com Nelson Gonçalves. Se eu eu pudesse um dia, aos teus pés poria toda a natureza, fazendo-te rainha, ó deusa da beleza. Da primavera infinda, colheria flores para adornar teus cabelos frescos, causando inveja ao mar. Transformaria assim a face do destino, inferno a paraíso. Seria tão divino, felicidade eterna, num trono de narciso. Então comigo reinaria amor, fazendo das tristezas um reinado de alegria no color desta aquarela fantasia. Fiz do mundo eterno paraíso, pus o céu juntinho aos teus pés. Criei-te um reino na imaginação, com a lua semelhei o teu sorriso no meu coração. Servo dos teus olhos fiz a luz do dia, entre os anjos que chamei Maria, soberana de minha ilusão. Na quimera deste sonho, elevei-te à rainha. Morrerei tranquilo, agora então. Transformaria assim a face do destino, inferno a paraíso. Seria tão divino, felicidade eterna, num trono de narciso. Então comigo reinaria amor, fazendo das tristezas um reino de alegria. Achei, mas no domingo à noite na rua direita te peguei. Ai, ai, nego, eu te procurei na Barra Funda e no Jardim da Luz. Nego, eu não te achei, mas no domingo à noite na rua direita te peguei. Nego, tua bençola me consola, volta pro meu barracão, nego, volta comigo. Tenho saudade do teu bom e da tua mão, que me acavoca, que me acavoca, que me acavoca, umbigo. Thank you. Gonçalves, Se Eu Pudesse Um Dia, da dupla Oswaldo França e Orlando Monello. Depois, Isaura Garcia cantou pra gente o samba Nego, de Oswaldo Moles e Hervé Cordovil. E a última do bloco, mais uma vez, Nelson Gonçalves, interpretando pra gente Seus Olhos na Canção, composição que você ouviu da dupla Marino Pinto e Valdemar Gomes. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Volta Nelson Gonçalves e canta pra gente o tango Vermelho 27, de Erivelto Martins e Davi Nassa. Depois, Isaura Garcia no samba choro O Velho Descarado, composição de Gadé e Cristóvão de Alencar. E a última do bloco, o samba Três Sorrisos, de Chocorate e Mário Lago, na voz de Nelson Gonçalves. Jogo no pano, jogo feito! Vermelho 27! Ah! Esse homem que hoje passa maltrapilho, fracassado no seu traje furta-cor, um dia já foi homem, teve amigos, teve amores, mas nunca teve amor. Soberano da roleta e da campista, foi sua majestade o jogador. Vermelho 27, seu dinheiro mil mulheres conquistou. Vermelho 27, seu dinheiro tanta gente alimentou. um rio de champanhe sorrindo derramou e a sua mocidade em fichas transformou. Jogo no pano, jogo feito! Vermelho 27! Vermelho 27, quando a sorte caprichosa o abandonou. Vermelho 27, cada amigo num estranho se tornou. Os ossos do banquete aos cães ele atirou. A vida honra tudo, num lance ele arriscou. Jogo! Jogo feito! Preto 17! Deu preto 17, nenhum cão entre os amigos encontrou. Sorte caprichoso abandonou. Vermelho 27, cada amigo num estranho se tornou. Os ossos do banquete aos cães ele atirou. A vida honra tudo, num lance ele arriscou. Jogo! Jogo! Feito! Preto 17! Deu preto 17, nenhum cão entre os amigos encontrou. Isso são horas do senhor chegando em casa, todo suado, amarrotado. Um paletó todo manchado de batom vai me dizer. Foi pinta de carinho descarado. Não me abraça e não me beije, sai pra lá. Eu já estou farta de fingimento. Fique sabendo que velhos da sua idade na porta da Colombo tem um regimento. Está tudo acabado, vão arrumar o que é meu. O senhor não resolve não, vão arranjar outro meu. Não perdão coisa alguma, chega de covardia. Vai chorar no inferno se quiser uma chupeta, vai pedir a Maria. Esqueça de mim, Alice, não me telefone, Tereza, chegamos ao fim. Perdões, mil perdões eu imploro, por essa resolução. É que o boêmio de outrora está esvaziando seu coração. Três sorrisos mais lindos, mais puros, bem mais mais puros que os beijos que eu dei, transformaram em realidade tantos sonhos de amor que sonhei. Não me chamem de amor como outrora, esse tempo distante já vai. Eu prefiro pra minha alegria três boquinhas chamando papai. Mais lindos, mais puros, bem mais puros que os beijos que eu dei, transformaram em realidade tantos sonhos de amor que sonhei. Não me chamem de amor como outrora, esse tempo distante já vai. Eu prefiro pra minha alegria três boquinhas chamando papai. Eu prefiro pra minha alegria três boquinhas chamando papai. Ouvimos no início do bloco o tango Vermelho 27 na voz de Nelson Gonçalves, composição da dupla Erivelto Martins e Davi Nassa. Depois teve também o samba choro O Velho Descarado, composição de Gadé e Cristóvão de Alencar, com Isaura Garcia. E a última do bloco foi o samba-canção Três Sorrisos, de Chocolate e Mário Lago, na voz de Nelson Gonçalves. Programa sempre aos domingos, especial Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Vamos a um breve intervalo, voltando logo em seguida com a última meia hora do nosso programa. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Acredita, Brasil. Mostre sua força dentro e fora de campo. Confie que a sua estrela brilha. Acredite que você pode crescer e prosperar. E que para isso, você tem apoio. Um parceiro com quem você pode sempre contar. Pense positivo e mude de vida. Porque algo só vira conquista quando a gente acredita. Acredita, Brasil. Pense positivo. Pense Banco do Nordeste. Governo Federal. A Universitária FM está em rede nacional com as rádios EBC, trazendo para você a transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Nessa segunda, começamos às 15h, com a programação jornalística especial. E logo depois, às 16h, você confere Brasil e Camarões, direto de Brasília. Sintonize. Universitária informa. Neste domingo jogam pela Copa do Mundo Bélgica e Rússia, 13h no Maracanã, Coreia do Sul e Argélia, 16h em Porto Alegre, e Estados Unidos e Portugal, 19h em Manaus. A Rádio Universitária transmite os jogos da Copa que acontecem em Fortaleza e os jogos da Seleção Brasileira em parceria com a EBC. Você, a Rádio Universitária FM, o programa sempre aos domingos. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa e Assis Lima. Hoje, especialmente no programa sempre aos domingos, as vozes de Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Aí o bonito dueto deles. Isaura Garcia nasceu em 26 de fevereiro de 1919 em São Paulo e faleceu em 30 de julho de 1993 também em São Paulo. Gravou seu primeiro disco em 1941 com o choro Chega de Tanto Amor, de Mário Lago, e do outro lado o samba Pode Ser, de Geraldo Pereira e Marino Pinto. Nelson Gonçalves também gravou sua primeira música em 1941. O nome de batismo dele, Antônio Gonçalves Sobral. Nasceu em 26 de junho de 1919 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e faleceu em 18 de abril de 1991 no Rio de Janeiro. Como eu falei, Nelson Gonçalves gravou seu primeiro disco em 1941 com o samba Sinto-me Bem, de Ataúfo Alves. De lá pra cá é só sucesso na música popular brasileira. Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Vamos ouvir agora com a metralha Nelson Gonçalves o samba canção Argumento, letra e música de Adelino Moreira. Depois Isaura Garcia, Adivinha Coração, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E no final do bloco volta o metralha Nelson Gonçalves e canta pra gente Dupla Traição, composição de Oswaldo Barbosa e José Reis. Música.

uma vez. Prefiro a realidade da separação a ter migalhas de amor por prêmio de consolação. Assim é que eu não posso mais continuar. Me diga se você quer ou não voltar. Cansado de tanto procurar, eu um dia encontrei aquela que me fez chorar e a quem tanto amei. Encontrei a jogada na rua, muito triste contemplando a lua. E quando me viu, tristonha sorriu, veio me abraçar. Cansada de tanto sofrer, me pediu pra voltar. E eu não quis me atender, ela ficou a chorar. Suas lágrimas eram sentidas, muito triste lembrei nossas vidas. Resolvi perdoar e mais uma vez ela entrou em meu lar. Assim vivemos muito tempo em feliz união. Eu perdoei para sempre sua ingratidão. Para que ela esquecesse o mau caminho, cerquei-a de muito conforto e de muito carinho. Mas a maldade habitava o seu coração. Ela outra vez me traiu, não valeu a lição. E hoje ela vive sofrendo de mão em mão. Vai pagando o que fez pela dupla traição. Suas lágrimas eram sentidas, muito triste lembrei nossas vidas. Resolvi perdoar e mais uma vez ela entrou em meu lar. Ouvimos com Nelson Gonçalves o samba canção Argumento, composição, letra e música do Adelino Moreira. Depois Isaura Garcia interpretou Adivinha Coração, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. E a última do bloco, mais uma vez, Nelson Gonçalves, a música Dupla Traição, composição de Oswaldo Barbosa e José Reis. Programa sempre aos domingos, especial com Nelson Gonçalves e Isaura Garcia. Mais uma vez, Nelson Gonçalves, agora composição de Carlos Moraes, Eu Acuso. Depois Isaura Garcia interpreta o clássico Aperto de Mão, música de Orondino Silva, que é o Dino Sete Cordas, parceria com Jaime Florença e Augusto Mesquita. No final do bloco, volta Nelson Gonçalves e canta pra gente Maria da Conceição, composição de Carlos Marques. Esse que é visto a seu lado e tido por seu amado é apenas um intruso. Parem, por Deus, essa comédia, que tem tudo de tragédia. Eu posso falar, eu acuso. Essa mulher cruelmente coagida foi entregar sua vida a um forasteiro qualquer. Do seu amor eu já dispunha, seu coração é testemunha, é a mim que ela quer. Essa mulher cruelmente coagida foi entregar sua vida a um forasteiro qualquer. Do seu amor eu já dispunha, seu coração é testemunha, é a mim que ela quer. Aquele aperto de mão não foi adeus. Amor de Deus, você quer voltar e eu gostei porque já estava louca pra ver você. Sei que vão falar mal por eu não cumprir uma jura que fiz antes de partir. Nessa história de amor todos são iguais. Sua palavra atrás, confesso que não podia amor, todos são iguais. Até rei volta a sua palavra atrás. Confesso que não podia amar. Aquele aperto de mão não foi adeus. A nossa separação não convenceu. Thank you. quis e chorei quando vi em letras garrafais seu nome, sua tragédia em todos os jornais. Aquela fotografia fez tremer meu coração. Junto ao seu corpo se via um copo quebrado, espalhado no chão. E ela, que era Maria, a legenda dizia, morreu Conceição. Maria foi a minha companheira, e eu pensava conservá-la a vida inteira. As luzes da cidade foram sua perdição. Eu perdi a Maria e a legenda dizia, morreu Conceição. E chorei quando vi em letras garrafais seu nome, sua tragédia em todos os jornais. Aquela fotografia fez tremer meu coração. Junto ao seu corpo se via um copo quebrado, espalhado no chão. E ela, que era Maria, a legenda dizia, morreu Conceição. Maria foi a minha companheira, e eu pensava conservá-la a vida inteira. As luzes da cidade foram sua perdição. Eu perdi a Maria e a legenda dizia, morreu Conceição. Ouvimos no início do bloco com Nelson Gonçalves a composição Eu Acuso, do autor Carlos Moraes. Depois, Isauro Garcia interpretou seu sucesso Aperto de Mão, composição de Orondino Silva, Jaime Florença e Augusto Mesquita. E a última do bloco, mais uma vez, Nelson Gonçalves. Ele cantou pra gente Maria da Conceição, composição de Carlos Marques. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Especial, Nelson Gonçalves e Isauro Garcia. Agora, mais uma vez, Nelson Gonçalves, composição de Nelson Fernandes e Ricardo Galeno, Um Lenço por Dia. Depois, Isauro Garcia, no seu sucesso De Conversa em Conversa, música de Lúcio Alves e Haroldo Barbosa. E no final do bloco, o dueto vocal de Nelson Gonçalves e Isauro Garcia, Teu Retrato, samba de Nelson Gonçalves e Benjamin Batista. Vamos ouvir o bloco, iniciando com Nelson Gonçalves. Choro um lenço por dia com saudade da Maria que eu queria como um louco. Chorar não era o meu forte, mas agora é a minha sorte. Pois se eu não chorasse um dia, morreria de agonia. Deixe eu chorar quantos lenços puder. É do homem chorar por mulher. Choro um lenço por dia

finalzinho do nosso programa Sempre aos Domingos de hoje, ouvimos Nelson Gonçalves, a música Um Lenço por Dia, composição de Nelson Fernandes e Ricardo Galeno. Depois Isaura Garcia cantou De Conversa em Conversa, criação de Lúcio Alves e Haroldo Barbosa. E a última do bloco, dueto vocal de Nelson Gonçalves e Isaura Garcia, Teu Retrato, samba de Nelson Gonçalves e Benjamin Batista. Nosso programa Sempre aos Domingos vai ficando por aqui. Hoje, especialmente, Isaura Garcia e Nelson Gonçalves. Programa Sempre aos Domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa e Assis Lima. Gratos pela atenção. Um bom dia a todos. Após o intervalo, tem Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical nireis, e o seu programa Arquivo de Cera. Logo depois, de 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho, sempre ao vivo com músicos cearenses tocando para você. Programa Brasileirinho, todo domingo, de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia, tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes. 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira. E 2 da tarde, o nosso programa Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira, Memória 107, todo domingo, 2 da tarde. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. Música.